Atenção, Carol, o que você tá achando do futebol aí? E você, moça, o que você achou do futebol hoje aqui no Tecnoxamanismo? Dá, liga aí pra nós. Achei, tudo bom, show de bola mesmo. É só tu que não joga bola, né, mas tudo bem. Eu jogo muito melhor que você, oxi. Ah, tá certo, ela até fala oxi. Bora, galera, o caso é o seguinte, tá rolando aqui no campo da Aldeia Pará o futebol do Tecnoxamanismo. Ali tá aqui na arquibancada, Romário com a camisa 10 do Flamengo. Nossa, e esse daí é um ruim de bola, que vai jogar sozinho no meio de todo mundo. Bora! Calma só um pouquinho que o Gandolinha aqui foi buscar a bola. E agora tá todo mundo concentrado na arena do Aldeia Pará. Rola a bola, goleiro! Não sei quem pegou a bola, tá na lateral direita. E vai tocar pra também não sei quem. Aquele ali é fulano, vai quase, olha só. Cacuçu Chohan, deu um drible, deixou Pati Zureta. Tiozinho matou, passou, vai ser gol, gol. Gol pra fora. Porque apresentador também é mão de bola. Bora, o zagueirão pega na bola. Vai falando. Pati, dá o dedo. Pati. Lançamento em profundidade. E o goleiro pega. O de bermuda do time sem camisa. Tocou para o de camisa agora. Pati deu mole. Zagueiro de bobeira. E a galera joga fora. Arquibancada lotada no estádio da Aldeia Pará. O cacique ali só olhando pra gente com a cara tensa. E vamos aqui voltando pro futebol. É, não é difícil de identificar o nome desse jogador, porque é difícil demais entender o Pati Chohan. Mas é Pati que tá com a bola. Parou. Penalidade máxima. Estou aqui com o cinegrafista Graveto do Cão, pegando tudo e pra fora. Tripa seca aqui nos comentários. Comente aí, tripa seca. Não me deixe sozinho nessa luta. Bora, galera. Ânimo, galera. Ânimo. Tá valendo uma caixa de cerveja. Oferecimento farinha de puba da Jabuticaba. É, o futebol foi mesmo inventado pelos índios. É muito lindo estar aqui agora. Daqui a pouco tem o time das Jocanas Baixu. E daqui a pouco vai rolar o time das Jocanas Baixu, que vai mostrar toda a força da aldeia e derrotar os homens, claro. A gente ri também, tá aqui do lado se aquecendo. E acabou, e não tem mais.